ZYJ460. 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 7 de novembro, está entrando no ar o Tema Livre. Hoje nós vamos tratar da Vila Autódromo. Nós temos tratado desse assunto eventualmente aqui, já é o terceiro programa, inclusive com a Inalva Brito, que esteve aqui na última oportunidade. Hoje nós estaremos aqui na ponta da linha com o Altair Antunes Guimarães, presidente da Associação de Moradores lá da Vila Autódromo, e com aqui no estúdio Jorge Borges, que é geógrafo, especialista em planejamento urbano, e nós vamos tratar dessa questão. Ele também, o Jorge, também já esteve conosco aqui tratando não só dessa questão de planejamento urbano da Vila Autódromo, de outras situações. Inclusive, eu queria situar a Vila Autódromo no contexto dessas... não digo comunidades, mas desses sítios que estão ameaçados pela realização dos Jogos Internacionais no Rio de Janeiro e no Brasil por extensão, como é o caso da Copa do Mundo. E aí eu incluo a Escola Arthur Friedenreich, a Escola Municipal, o Laboratório de Análises do Ministério da Agricultura, o Lanagro, que já foi desmobilizado, o Aldeia Maracanã, o antigo Museu do Índio também, o Parque Aquático Júlio de Lamari, o Ginásio de Esportes do Célio de Barros, que também já se livrou da ameaça de demolição, depois de ter sido parcialmente demolido, portanto já parcialmente destruído. E a Vila Autódromo também se situa, porque é uma área que está sujeita à remoção de moradores em função da limpeza social dessa área e de destinação da região toda para outras instalações dos jogos, sejam as instalações quais forem. No último dia 30 de outubro, quarta-feira, às 5 horas da tarde, os moradores da Vila Autódromo, que fica na Zona Oeste, fizeram um protesto em frente à sede da prefeitura aqui no centro da cidade, na Cidade Nova. Cerca de uma hora e meia depois, o grupo teve o desejo atendido. Enfim, foram atendidos pelo prefeito Eduardo Paes. Os moradores em questão não teriam que deixar a Vila Autódromo, que será demolida em parte para a construção do Parque Olímpico, mas pediram as mesmas condições dos que serão reassentados. Eles querem se mudar, a exemplo dos demais, para o condomínio Parque Carioca, a pouco mais de um quilômetro da vila. Eu vou provocar desde já o Altair Guimarães para que ele nos diga se confere essa informação que eu estou vendo aqui na internet e em que pé se encontra a situação dos moradores da Vila Autódromo. Bom dia, Altair. Bom dia, Altair. Bom dia, Altair. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Então, a comunidade de Autódromo, embora o prefeito tenha em algumas reuniões que ele não tiraria por conta dos Jogos Olímpicos, por conta de nenhuma via, nada. Mas ele insiste, emoção à comunidade. E aí não dá para entender porque isso tudo é do Rio de Janeiro, com essas comunidades mascarenhas. E eu digo isso porque eu já sofri nessa cidade. Altair, espera um instantinho aí que a produção vai falar com você agora, porque a ligação está muito ruim, não está dando para a gente ouvir você direito, não. Jorge, como é que você vê essa história da Vila Autódromo? Esse negócio é marcha e contramarcha, vai, dá dois passos para lá, três para cá, um para lá, dois para cá, parece que não avança. Existem promessas de que eles não sairão de lá, depois existe a promessa de que serão reassentados a um pouco mais de um quilômetro. Em resumo, isso não resolve o problema deles e parece que também não vai resolver o problema da prefeitura, que pretende dar outra destinação à área. Bom dia, Luiz, bom dia, ouvintes, bom dia a todos aqui no estúdio. O caso da Vila Autódromo tem que entender que ele ultrapassou, é o que eu tenho falado em todos os lugares que me pedem as informações que a gente tem, né, a partir das investigações que a gente faz. A minha avaliação é de que o caso da Vila Autódromo ultrapassou aqueles limites da política, vamos dizer assim, da política clássica, né, da política republicana, porque quando você compara, quando você analisa as diferentes atitudes da Prefeitura do Rio ao longo dos anos, não vou nem entrar ainda no mérito do senhor prefeito, mas quando você pega desde lá no início, desde 1993, quando a Prefeitura do Rio entra com um processo judicial para remoção integral da comunidade, pleiteando a faixa marginal de proteção da lagoa que ela fica ali, né? A lagoa de Jacarepaguá, se não me engano. Quando você vê todos os diferentes ataques, né, através da grande mídia, da mídia corporativa, como eu costumo dizer, ataques retóricos e ataques concretos de tentativas de cooptação, de divisão da comunidade, de desunião, de desqualificação das lideranças, você percebe que aquilo ali não é um procedimento de reassentamento, aquilo ali não é um procedimento de política pública, né? Nem pelo viés ambiental você não tem como defender essa questão. E olha que eu tenho várias participações em lutas ambientais e entendo a importância de você proteger uma faixa marginal de proteção, mas é humanamente impossível você acreditar que existe algum tipo de boa-fé no caso do poder público do Rio de Janeiro, quando você vê eles pleiteando 30 metros, 25 metros de faixa marginal de proteção na Vila Autódromo, quando exatamente na outra margem da lagoa, coisa de 100 metros na frente, na mesma margem da lagoa, você tem ali o tal do Parque dos Atletas, que é onde, né, fazem Rock in Rio, os grandes eventos ali de shows, e esse parque foi feito com um aterro que não só não respeitou a faixa marginal de proteção, como ele avançou para dentro do espelho d'água da lagoa. E a gente não tem sequer notícia de se isso teve processo de licenciamento ambiental, se teve alguma compensação. Ou seja, aquela coisa, a velha história, né, dos dois pesos, duas medidas, né, os inimigos do rigor da lei, isso, não, particularmente agora na gestão do Eduardo Paes, isso chegou ultrapassou todos os limites. Para você, só para concluir essa primeira análise, para você ter uma ideia, a remoção da Vila Autódromo, ela já teve uns três ou quatro argumentos diferentes. Ela já foi por causa da faixa marginal de proteção, ela já foi por causa da Transolímpica, ela já foi por causa do Parque Olímpico, e agora até depois dessa suposta negociação que o prefeito abriu, até uma passarela eles estão usando como argumento para remover 40 famílias. A construção de uma passarela sobre a Avenida Abelardo Bueno, não existe registro na história da Engenharia Nacional que uma passarela tenha removido 40 famílias. Então, a superposição de argumentos e todos os argumentos tecnicamente sem nenhum embasamento me fazem chegar a essa conclusão de que os limites da República foram completamente solapados por essa gestão, pela gestão em geral da Prefeitura do Rio, mas que no caso do Eduardo Paes ela se torna assim gritante, né? O limiar foi totalmente ultrapassado. É interessante porque, na verdade, esse cenário que você traçou é um cenário histórico. Ao longo do tempo, em todos os tempos, essa questão vem sendo empurrada, vem sendo relegada a um plano secundário, porque se trata basicamente de pessoas e comunidades de baixa renda e, como sempre, estão deixadas de lado. Nós estamos aqui no estúdio também, acaba de chegar o Rômulo Matos, que é professor de História da PUC e com doutorado em História Social, e tem uma tese na área de História das Favelas. A Vila Autódromo, embora não seja propriamente uma favela, é uma comunidade que tem características, guarda características bastante assemelhadas a uma favela. Bom dia, Rômulo, como é que você vê essa história da Vila Autódromo? Bom dia. Bom, você falou uma coisa perfeita já, dessa associação histórica, né, de periferias ou favelas ou comunidades à questão da violência, né, ou seja, A pobreza está historicamente relacionada no Brasil à questão da criminalidade. São pessoas que, num discurso conservador, não seriam completamente humanas ou humanizadas, e a partir disso é muito fácil acabar com seus direitos mais básicos ou fundamentais, né? Como é que eu vejo essa questão da Vila Autódromo? Eu vejo, assim, especificidades, mas também vejo questões em comum com outras histórias ou tentativas de remoção na cidade. As especificidades é que a Vila Autódromo, ela sofre há muito tempo com essa ameaça da remoção, né? Impressionante como, pelo menos, muito fortemente, desde o Pan-Americano, né? Esses moradores estão lutando contra essa remoção. Então, e ao mesmo tempo que essa Vila Autódromo, ela há muito tempo luta contra essa remoção, ela também mostra uma história de resistência bem especial, né? Eu acho que a Vila Autódromo hoje é até, de certa forma, uma referência para associações de moradores pelo tipo de luta que ela vem empreendendo, né? Eu digo, ações coordenadas no espaço público, quando vem agentes do Comitê Olímpico Internacional, eles organizam protestos, eles também estão presentes, estiveram presentes nessas grandes passeatas de junho, ou então eles têm vários parceiros na sociedade, como universidades, ONGs, comitês populares e demais movimentos sociais. Tem um dossiê que é da MOP, assim, né, muito bem feito, mostrando o porquê da sua permanência ser legítima no espaço da cidade. Então, acho que tem essas especificidades em torno da Vila Autódromo. Em compensação, como eu disse, ela tem histórias em comum com outras tentativas de remoção na cidade, outras remoções. Eu digo claramente em termos de desrespeito a direitos básicos, né? A gente sabe que essas remoções no Rio de Janeiro vêm sendo feitas de forma completamente ilegais, né? Por exemplo, a gente sabe que muitas pessoas são removidas sem receber indenização, ou então recebem uma indenização que não é justa ou suficiente, ou então pessoas que resistem à remoção, elas enfrentam a violência da polícia, essas bombas de gás lacrimogêneo, spray de pimenta que a classe média experimentou, né, em maior quantidade durante as manifestações de junho e julho. A gente sabe que os moradores resistentes à remoção, eles vêm sofrendo há muito mais tempo, enfim, são expostos à violência da polícia. Nós temos também casos de ameaça do tipo: se vocês continuarem com a resistência, vocês não vão receber um centavo de indenização. E por fim, eu acho que tem casos em que áreas de noções de risco, na verdade, não tem nada de risco, vários relatórios mostram isso, e o caso da Vila Autódromo, um dos casos, né? Acabou de ser citado aqui vários motivos para a remoção da Vila Autódromo, mas é um caso que, dentre esses, eu acho especial, que é a localização em área estratégica das Olimpíadas, né? Uhum. E a gente sabe que, se a gente pegar o relatório das Olimpíadas, não tem nada ali dizendo que a Vila Autódromo tem que sair. Então, nesse caso, a história da Vila Autódromo se torna mais uma dessas histórias de desrespeito ao direito à cidade, que vem ocorrendo mais fortemente, como foi dito aqui, depois que Eduardo Paes e Sérgio Cabral chegaram ao poder. Essa política de remoção de favelas como estratégia permanente é uma característica dessa gestão Eduardo Paes e Sérgio Cabral. No começo do programa eu falei aqui, você estava chegando ainda aqui, e situei a questão da Vila Autódromo no contexto de outros equipamentos, de outras situações, né, como a Escola Federreich, em resumo, aquilo tudo ali. E me parece, Rômulo e Jorge, que as autoridades, quando eu digo historicamente, elas têm essa postura, é óbvio que, de um tempo para cá, com esse novo desenho de cidade, esse novo modelo que se propõe para o Rio de Janeiro, essa questão se acentuou de tal maneira, se acirrou de tal forma, que fica óbvio, como você falou, Jorge, fica tão evidente, tão escancarado, que as pessoas, até quem não conhece, se sensibiliza. Então você vê o caso, por exemplo, da aldeia Maracanã, sensibilizou não só a opinião pública do Rio de Janeiro e nacional, como mesmo a mídia internacional, que disse: olha só, índios, cara, eles estão sendo expulsos de uma aldeia no Rio de Janeiro por causa do Maracanã, porque está a obra do Maracanã, precisa fazer um estacionamento ali, ou vai ter uma rampa, não sei o quê. A FIFA mandou Aí a FIFA vem e diz, não, não mandamos nada, não, não tem nada disso, não. Em resumo, a mesma história da Vila Autódromo, por isso que eu situei tudo no mesmo contexto, né? Agora, quando nós falamos da Vila Autódromo, nós estamos falando, o Jorge, você disse, de 20 anos, pelo menos, né? De 93, que já havia essas tentativas e as pessoas de lá já rechaçavam. Não se andou nada, não se melhorou nada na discussão, que seja na discussão disso aí, não digo nem na demarcação, nem na titularidade da terra, nem nada disso, mas pelo menos na discussão não se avançou nada. Não, Golo, realmente é óbvio que numa luta de 20 anos, né, você consegue várias conquistas. A Vila Autódromo conseguiu, por exemplo, ser delimitada como área de especial interesse social, uma coisa que essa gestão, Eduardo Paes, tentou desmontar, tentou desfazer essa legislação que protegia a Vila Autódromo. Ela conseguiu os títulos de concessão de uso, concessão real de uso pelo governo do estado nas gestões, ainda nas gestões Brizola e depois Marcelo Alencar. São títulos que não são exatamente títulos de propriedade, mas que garantem a regularização fundiária das famílias, uma vez que é um documento, um certificado, enfim, registrado em cartório. Enfim, várias conquistas foram conseguidas ao longo desse tempo. Aí é que entra o diferencial, vamos dizer assim, desse momento histórico que nós estamos vivendo. Como o Rômulo citou aqui, a gestão Eduardo Paes, particularmente, o Cabral também, porque o Cabral é, né, por ser sócio do Eduardo Paes, ele facilita muita coisa, inclusive na questão fundiária. Ele repassou por decreto os terrenos do antigo autódromo, Nelson Piquet, do antigo aeroclube, que já, me parece, já foi transferido, e da própria comunidade Vila Autódromo, ele transferiu, que são esses terrenos que eu estou falando, que são mais de 1 milhão de metros quadrados, que valia praticamente um bilhão de reais, esses terrenos foram transferidos para a prefeitura do governo Cabral, para o Eduardo Paes, e a prefeitura ficou com a incumbência de fazer a construção do Parque Olímpico e a suposta remoção da Vila Autódromo. O que aconteceu? Na hora de contratar o consórcio que vai construir o Parque Olímpico, um contrato de mais ou menos 2 bilhões, 3 bilhões de reais, a prefeitura, como agora passa a ser proprietária do terreno do antigo autódromo, ela, como parte do pagamento, isso que é o... Toda vez que eu tento explicar, o pessoal acha que... Pô, Jorge, você tá maluco, você não entendeu, lê direito lá o documento. Não. Mas é exatamente isso que eu estou falando. O Estado passou por decreto a propriedade do terreno do autódromo para a Prefeitura, e a Prefeitura, no contrato do consórcio, o consórcio que está construindo o Parque Olímpico, ela dá o terreno como parte do pagamento. Só que aquilo ali é uma concessão pública, é uma concessão semelhante ao caso do Rio Centro, né? O Rio Centro tem lá uma empresa que administra, mas aquilo ali é propriedade da Prefeitura, nunca deixou de ser propriedade da Prefeitura. O Parque Olímpico, ele está nessa zona de anomia, de... jurídica, inclusive, uma indeterminação jurídica que eu sinceramente, eu temo até, para você ver o ponto que a gente chega, eu temo até por quem vier a comprar um apartamento lá nos condomínios depois do Parque Olímpico, dele sofrer consequências jurídicas quanto a isso. Porque a situação de indeterminação chega a tal ponto que todo mundo sai perdendo, só quem ganha com isso é esse bando que governa o Rio de Janeiro hoje, no Estado e na Prefeitura, e os seus sócios nas incorporadoras imobiliárias. São os únicos que saem ganhando. A cidade perde, a comunidade perde, inclusive quem vier a ser cliente desses caras vai perder também. Vem cá, nós já estabelecemos o contato com o Altair, já está o Altair na ponta da linha. Altair Guimarães, presidente da Associação dos Moradores da Vila Autódromo. Altair, vamos ver se agora você consegue entrar aqui com qualidade. Bom dia. Meu nome é Altair, sou presidente dessa comunidade de Vila Autódromo. A gente tem uma ação que tramita aqui nessa comunidade há mais de 20 anos, sem decisão, que é um absurdo que o judiciário não tem entendido que tem direito a essa comunidade pertence a nós, porque nós já estamos aqui há mais de 40 anos, né? E até hoje o judiciário empurrou com a barriga e sem decisão, né? Que seria muito simples, eu não entendo muito da questão jurídica e ser leigo nesse assunto, né? Eu percebo que teve muito pouca boa vontade do judiciário decidir por essa comunidade ter permanecido. Né? E aí entrou a questão da grama de dinheiro, o prefeito tem dinheiro. Né? E Embora eu tenha dito várias vezes que essa comunidade não sairia por conta de Transolímpica, Transoeste, ou por conta das Olimpíadas, mas na verdade isso vai se entender porque então que ele tenta fazer essa remoção e está prestes a fazer parte dessa remoção dessa comunidade, né? Por que interesse? Por que ele tenta fazer a remoção dessa comunidade? Não, eu quero muito entender isso. Eu sentei várias vezes com ele. Nós temos duas universidades, a UF e a UFRJ, que fez um projeto maravilhoso para essa comunidade, de graça, né? Porque seria obrigação do município fazer, mas não fizeram. E a gente conseguiu isso, sentado, conversando com ele. Ele me disse em março de 2010 que deixaria uma porta aberta, né, para que talvez não houvesse uma remoção se a gente conseguisse um projeto. Eu consegui. E uma das reuniões que eu contei com ele, colocou técnicos da prefeitura para conversar com os técnicos da universidade. Eles nos enrolaram até o final, né? E não abriram um milímetro, porque a pessoa do grupo técnico conseguia mexer de tal forma no projeto que muitas poucas caras seriam afetadas. Mas o interesse deles é muito grande fazer a remoção dessa comunidade por conta das empresas que estão administrando isso aí, que vão construir prédios e apartamentos. Chega um absurdo ter que querem tirar mais de 80 casas para desagar uma passarela. E a universidade tem possibilidade de se mexer com essa passarela e não afetar tantas casas, né? Mas o interesse de tirar, porque vai ter uma terra intensa em frente a essa comunidade, em frente a essas casas que eles chamam de afetada, e eles querem tirar por isso. Eu acho que isso é um absurdo. A gente tem visto na época do Lacerda, na época do Nebem de Lima, tem a limpeza social na cidade do Rio de Janeiro, e eu, por 59 anos, vivi isso, sofri essas duas apropriações, uma por conta de César Maia na linha amarela, e outra, né, nos anos 60, 65, na época do Lacerda, e hoje estou enfrentando novamente, com muita amargura, né, o temor da desapropriação aqui na Vila Autônoma. Tá aí, quando nós falamos em Vila Autódromo, nós estamos falando de quantas pessoas que vivem lá? Olha, eu tenho 354 lotes oficial titulado, mas tenho com algumas casas que foram construídas nesses lotes, né? A gente chega a ter 520 casas, 525 casas dentro da Vila Autódromo. Chegou um total de umas 2.000 pessoas, 2.500 pessoas. Certo. Essa proposta da prefeitura de construir casas que ficam a mais ou menos um quilômetro da Vila Carioca, é isso que chama mesmo, né? Vila Carioca? Isso. Fica mais ou menos um quilômetro, mas a gente discutiu muito sobre isso, porque o que a gente coloca em jogo nisso tudo não é questão de quatro paredes, não é questão de embelezamento, mas sim uma história vítima que essas famílias têm. Eles do governo têm que entender que as áreas não podem se valorizar, e eles podem acreditar estar valorizadas, e eles vão essas comunidades para outros lados. Lá por conta de exemplo, nenhum, cidade nenhuma, deve ter, né, que tirar 80 casas para se fazer uma passarela. Isso não existe. A gente vai discutindo com os técnicos da universidade, com os técnicos da prefeitura, e não dá a mínima para isso. A gente acabou fazendo 7 reuniões e que não deu nada, né? E acabei insistindo em fazer a remoção dessa comunidade, parte dessa comunidade. Quero acreditar que é parte dessa comunidade. Porque eles fizeram uma manifestação com algumas famílias que queriam sair, eles levaram essas famílias para a porta da prefeitura, para as famílias dizerem que queriam sair. E hoje nós vamos estar fazendo um ato, 1h em frente à prefeitura, com as famílias que querem ficar. Sim. Essa política de remoção de favelas é uma coisa muito antiga aqui também, remoção de comunidades. Não digo nem de favelas, porque não é o caso, volto a dizer, não é o caso da Vila Autódromo. E como também não era o caso da Catacumba, quando a gente tinha aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas, que era uma zona. Pois é, que era. Que são zonas, são áreas planas e tal, e que, na verdade, essa política de remoção é uma política que tem se mostrado, desde o governo Lacerda, tem se mostrado de uma crueldade ímpar, né? Você tirar a pessoa do seu ambiente, onde ela vive há muitos anos, trabalha e tal, e joga ela numa área remota, às vezes até 30 quilômetros de distância, e isso, você tira a pessoa completamente do seu... Como é que vocês veem isso aí, Rômulo? Você, como é que você vê isso? Olha, eu vi isso com uma expressão muito menina. Eu vi isso com o colégio do nosso governante, porque o prefeito, governador de estado, presidente, né, as eleições, eles são muito solistas, eles são muito amigos, eles entram muito dentro das comunidades. Mas depois, quando pega o poder na mão, eles não estão nem aí para as comunidades mais carentes, eles estão mais interessados na questão. Do poder, eu acho que não estão nem aí com essas comunidades. O que acontece aqui nas Lotérias? Você quer ter uma ideia? Essa comunidade é uma comunidade pacífica, tranquila, que não foi preciso gastar dinheiro nem aparato do Estado com o PT, né? E tanto resolver, não dá para entender por quê. Não dá. Eu sei por que é, né? Porque quem está por trás dessas obras todas que vai acontecer dentro do Estado é o mandado de Thierry Demers, né? E a Carreira Vesque. Então são empresas que estão injetando muito dinheiro, né, nesse evento, e eles não querem essa comunidade aqui. Né? Pelo menos perto dessa comunidade, onde vai ficar em centro estéreo, onde vão ser construídos. Só pode ser isso, não tem outra explicação. Rômulo. Bom, falar um pouco sobre essa política de remoções dos anos 60 e 70, né? O que significa isso? Significa dizer de um período em que milhares de pessoas perderam suas casas, e quando não é só simplesmente o ato de perder casa, isso significa perda de relações familiares, amigos, são formas de vida completamente desarticuladas, né, de uma hora para outra. E mais do que isso, a gente está falando de pessoas que são retiradas para lugares que não têm ainda uma estrutura adequada. Foi um caso dos conjuntos habitacionais que ficavam em regiões longínquas do centro, distantes do centro, e sem transportes, sem uma infraestrutura básica ainda colocada. Logicamente que isso é um profundo desrespeito, né, do direito à cidade de determinadas pessoas. O pior de tudo é que a gente sabe que a política de remoção de favelas dos anos 60 e 70 acabou assim, sendo contraditória, né, do tipo, acabou realimentando o crescimento das favelas. Porque muitas pessoas, por exemplo, quando sabiam que iam ter uma casa oferecida pelo governo, tal, muitas pessoas foram para as favelas que iam ser removidas para conseguir esse direito à casa. Né? Ok, aí foram para os conjuntos habitacionais. Lá chegando, perceberam que se alugassem ou repassassem essas casas, elas podiam ganhar dinheiro. Né? Aí elas faziam isso e voltavam para as favelas. Uhum. Ou então muitas pessoas que perceberam também que podiam passar um tempo sem pagar essa casa, né? Ficavam um tempo sem pagar, depois voltavam para as favelas. Né? Na verdade, o que a gente vê é que isso não é uma solução. A solução não é uma solução imobiliária. Exatamente. Não é uma solução de fundiária, pura e simplesmente, de solo urbano. É uma solução social. Se você não dá as condições de ascensão social, essa pessoa vai voltar, não tem jeito. Você não pode tirar uma pessoa daqui, por exemplo, do Cantagalo, e jogar a pessoa em Senador Camará ou na Vila Kennedy e achar que isso vai estar resolvendo o problema. Resolve o problema do poder constituído e da especulação imobiliária naquela orla da Lagoa Rodrigo de Freitas, onde o terreno é muito valorizado. Nós estamos enfrentando isso agora com a comunidade quilombola do Sacopã, que fica ali também e que é vizinha de prédios de luxo, e isso tudo também incomoda. Quer dizer, essa higienização também da cidade é que preocupa. A gente vê, por exemplo, aqui na internet, depois dessa tecnologia virtual que está, você vê tudo como se fosse a obra. Antes você mostrava, você mostrava a obra no papel, antigamente, né? Agora não, agora você, não, vem ver como é que vai ficar. Aí você vê o trenzinho passando, você vê as crianças brincando, aquilo tudo ideal, né? Mas na verdade não é bem isso. E mesmo assim a gente está vendo aqui nessa matéria na internet que o projeto original prevê a manutenção, não é, Jorge? Como é que foi? Esse projeto original, ele preserva aqui o que é? Ah, essa concepção artística que você está vendo uma concepção artística, né? Não dá para chamar isso de projeto, porque é meramente ilustrativo. Exatamente, é uma mera ilustração, exatamente. Mas é importante ressaltar, porque isso qual a importância dessa concepção artística? Esse desenho, ele mostra todos os equipamentos olímpicos que vão, né, constar do Parque Olímpico, e mostra nesse desenho original, que foi do escritório contratado, a tal da AECOM, que é um escritório estrangeiro, que foi contratado para fazer esse projeto básico, né, do Parque Olímpico. No projeto original já contemplava a manutenção da Vila Autódromo. Ficou nítido isso no primeiro desenho que eles apresentaram. Mas aí, de novo, essa gestão, esse governo de bando do Eduardo Paes, ele imediatamente atropelou, inclusive, esse escritório, e já logo depois divulgou uma outra onde a Vila Autódromo aparecia apagada, mas também não aparecia nada no lugar da Vila Autódromo. E, na verdade, eles não querem nada para o lugar da Vila Autódromo. Eles querem tirar. Querem tirar. Você tem uma ideia? Eu participei de pelo menos 3 reuniões na Câmara Municipal, onde a senhora Maria Silvia, né, que até hoje eu não consigo entender como é que uma pessoa dessa pega um cargo de tanta responsabilidade, que não sabe nem descrever um projeto. Você tem uma ideia, Luiz? Ela não sabe descrever um projeto. Quando perguntaram do centro de mídia, os vereadores começaram a fazer perguntas sobre o centro de mídia, ela não sabia quanto custava, não sabia quanto tempo ia levar para ser construído, não sabia o que poderia ser feito. Ela chegou a dizer que poderia virar um supermercado depois, só para você ter uma ideia. E o mapa que ela mostrou, e aí sim era uma planta, um projeto de alinhamento da prefeitura, a planta simplesmente não indicava nada. O espaço da Vila Autódromo era um espaço completamente vazio. Não tinha nenhum equipamento previsto. Sei. Nem o tal do estacionamento, que uma vez citaram, não existe previsto para a Vila Autódromo. Ou seja, a opção é pela remoção pura e simples. É a chamada limpeza social que está sendo discutida ali. Só para te dar mais um dadozinho super rápido. O projeto popular que foi feito pela comunidade junto com as universidades previa um orçamento de 13 milhões de reais para fazer toda a urbanização e a regularização urbanística da comunidade. 13 milhões de reais. Só o terreno desse Parque Carioca, que é esse conjunto que eles estão fazendo, só o terreno custou 23 milhões de reais, sendo que o terreno pertencia a doadores de campanha do senhor Eduardo Paes, do senhor Jorge Bittar, do senhor Pedro Paulo, do senhor Rodrigo Bettlin. Isso tem documento constatando. Isso já, inclusive, foi denunciado na imprensa e depois eles abafaram. Né? Eles estavam fazendo uma compra direta, uma compra totalmente irregular, uma compra direta do terreno. E aí, depois das denúncias, eles disseram que não iam mais comprar o terreno. Mas o que eles fizeram? Eles abriram um processo de desapropriação. E o terreno, além de continuar sendo pago, né? Porque ele foi integralmente pago já, ele ainda cresceu mais 3 milhões no valor, que ele estava orçado em 19 e passou para 23 milhões. Ô Altair, você, como porta-voz aí da comunidade, você acredita, a comunidade acredita que haja uma solução a contento, uma solução que satisfaça vocês, que são os principais interessados disso aí, com esse tipo de interlocutor que vocês encontram no governo, tanto da prefeitura quanto do Estado? Olha, eu entendo o seguinte, eu entendo que o prefeito podia voltar atrás com isso aí. Em algumas reuniões eu disse para ele, sentado na mesa, que ele poderia fazer diferente de outros países que tiveram Olimpíadas, né, que tiveram jogos. Ele mostraria para o mundo que ele era um governante diferente, que não fazeria tanta desapropriação por conta desses eventos, como aconteceu em outros países aí, né, como foi na África do Sul, na Índia e outros lugares aí. Eu quero acreditar muito que a gente tenha a chance de ficar, até porque isso está no meio do judiciário. O judiciário ele vai ficar muito ruim para ele se ele dar uma decisão favorável ao prefeito da cidade do Rio de Janeiro em relação a essa comunidade. Por quê? Porque nós estamos bem documentados, nós estamos bem articulados, e eu acho que qualquer juiz que decida a favor do prefeito, o negócio está bem na fita. Entendeu? Então eu acredito muito, né, na possibilidade dessa comunidade ficar. Nós temos aqui umas reclamações, eu acho curioso a gente ver isso, porque você falou, antes nós falamos aqui dos apartamentos da Vila do Pan, ali en passant, que foi uma construção também em cima de jogos pan-americanos, eram jogos internacionais, não eram olímpicos, mas eram pan-americanos, e que provocaram uma certa especulação imobiliária ali num determinado momento. Até o Romário, que na época a gente ainda jogava bola, o Romário comprou umas 20 unidades, depois ele disse que ficou com abacaxi na mão, ele queria se livrar daquilo e ninguém queria. E agora a gente vê moradores da Vila do Pan reclamando de rachaduras no prédio, os prédios, sendo que esses prédios são de 2007, né? 2006, mais antigos podem ser de 2006. Isso agrava ainda mais a situação, porque você está tirando comunidade, ou ameaçando tirar comunidade para remover para uma área que está sendo construída, numa qualidade de construção mais do que duvidosa, ainda mais se você considerar que as pessoas estão subindo, ou seja, você não está vendendo para o Romário, você está dando para as pessoas que estão se transferindo pessoas. Como é que funciona esse negócio na cabeça? Rômulo, você que mexe com história, professor de história, e tem uma tese nessa área de favelas, como é que isso mexe na cabeça da pessoa que vive num local precário e que tem a possibilidade de ir para uma construção nova, mas ao mesmo tempo sabe que aquilo ali é uma arapuca e que ela não vai se dar bem? Bom, eu posso pegar o caso da Cidade de Deus, por exemplo. Outro dia, enfim, eu oriento trabalho sobre isso, vi fotos bem impressionantes de casas com 20 metros quadrados, por exemplo, da época, né, no Cidade de Deus, né? Então, logicamente que o discurso que é feito, né, que é em prol da habitação, da melhora de condições de vida de quem vai ser removido, mas a gente sabe que a política de remoção de favelas, na prática, não significou melhoria de condições de vida, né, para essas pessoas que foram removidas. Isso não, ou seja, a política de urbanização colocada em prática nos anos 60, 70 ou antes disso, ela não garante melhorias efetivas para quem é removido. Isso acho que está mais do que provado, né? E não temos garantia de que isso vai acontecer dessa vez, né? E essa política é a política que continua vigendo no país, né? Assim, o que eu acho? Basicamente, o que a gente tem de mais sério dizendo é que é essa política de remoção que volta de forma permanente nesse momento. Na verdade, ela não foi, né? Ela não foi embora, ela está aí. Ela volta, ela continua. Mais cada vez que se fala em política habitacional para pobre, você vem e ressuscita isso aí. Exatamente. E vamos tirar essa comunidade daqui e levar para lá. O pessoal agora aqui da Providência está passando por uma situação parecida por causa da revitalização da zona portuária, que não tem a ver diretamente com obras olímpicas, mas tem a ver com a valorização da cidade, com o modelo de cidade que se pretende aqui, né? A cidade para quem vive dela e não para quem vive nela, que é essa distinção que foi feita aqui por um urbanista, que eu achei muito feliz essa distinção aí. Uhum. Falar um pouquinho da Vila do Pan, Paulo, Luiz, que eu estava lembrando que na época do Pan eu fiz uma investigação parecida com essa que eu já fiz para Vila Autódromo, mas eu fiz bem específica para a Vila do Pan. E esse empreendimento, ele ganhou um prêmio de publicidade internacional. De publicidade. De publicidade, de melhor produto, uma coisa assim. E eu analisando o discurso, né, que eles apresentaram lá nesse prêmio, eles tinham a cara de pau de dizer que era um projeto muito bem sucedido. Por quê? Porque foi uma enorme estratégia de marketing, né? Eles botaram o Ronaldinho Gaúcho para ser o garoto propaganda, venderam praticamente todos os apartamentos numa tarde, com um lucro de 100 milhões de dólares, e eles colocaram isso. No outro trecho do documento, eles citam que uma outra grande virtude do projeto é que ele não dependeu de recursos públicos. Aí eu te digo, o terreno, que era um terreno absolutamente inaplicável para construção, porque ele era um brejo, uma área embrejada, totalmente enlameada, era uma área de depósito sedimentar, né, dali da bacia de Jacarepaguá, onde chega o Arroio Fundo, com todos os sedimentos da bacia de Jacarepaguá. Que é o que está causando essas rachaduras. Exatamente. Também, né? Era um terreno totalmente inapropriado para isso, uma construção feita totalmente de forma porca, e que agora a gente está vendo o resultado. Aí, esse terreno, que era totalmente inapropriado, ele passou a toque de caixa, foi aprovada uma legislação que permitiu a construção ali, na Câmara Municipal. O financiamento dessa obra foram mais de 300 milhões de reais com dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador, feito pela Caixa Econômica Federal. E a urbanização, toda a parte do entorno, né, as ruas, a pavimentação, a drenagem, foi feito mais ou menos 30 e poucos milhões, foi feito pela prefeitura do César Maia. Uhum. Quer dizer, os caras ainda têm a cara de pau de dizer que não teve nenhum suporte do poder público para fazer um empreendimento desse. Porque na verdade você não é só erguer as torres e os prédios ali, você tem que fazer todo o arruamento, iluminação pública, toda essa área, né? Que normalmente é responsabilidade do empreendedor, mas dessa vez foi responsabilidade responsabilidade da prefeitura. De interesse, né, do mega evento, aí foi a prefeitura que fez. Agora, uma coisa que me chama a atenção nessa discussão, Altair, é que, por exemplo, o Complexo do Alemão, que era uma área abandonada e era uma área de 40 mil habitantes, uma estimativa otimista, ela foi revitalizada, ela foi recuperada, resgatada urbanisticamente, com até iluminação pública, postes novos, caixas d'água, cisternas enormes, né, aquelas torres de água, teleférico, arruamento daquelas vielas da favela com cimento mesmo, nem era asfalto, cimentaram aquilo ali, fizeram ajardinamento para conter ameaças de deslizamentos em costa por causa das obras que fizeram, fizeram escoamento, ou seja, fizeram praticamente uma cidade ali naquele lugar, onde antes havia as pessoas vivendo conforme Deus mandava. Agora, você vê as pessoas do Complexo do Alemão mudando o telhado das suas casas, porque estão passando por cima no teleférico, e aí olham os rapazes, que está muito feio ali. Qual é a sua casa? A minha casa é aquela, está toda furada ali, o teto todo arrebentado. Aí muda, botam umas placas novas, uns negócios novos. Quer dizer, isso mostra que é possível, como disse aqui o Jorge, 13 milhões de reais, você fazer o projeto de recuperação e integração social e urbanística, e resumo da cidade, a cidade dessa área, sem a necessidade de remoção. Vocês não acham que isso seria mais fácil de fazer do que negociar com a prefeitura essa remoção, essa saída para o Parque Carioca? Como é que você vê isso? Com certeza, a nossa tentativa todas as vezes foi de permanecer e continua sendo de permanecer dentro dessa comunidade. Porque aqui essa comunidade tem muitos interesses para os nossos governantes. É o interesse da especulação imobiliária. Não tem outra resposta que não seja essa. Então, o interesse deles aceitarem que essa comunidade permaneça como um todo é inviável, porque a gente vem tentando isso em várias reuniões. Desde 2010, eu converso com pessoas. Né? Hoje eu até consegui fazer com que ele entendesse que essa comunidade tinha que ficar, ela tentou ficar se parte da comunidade, mas a minha vida não é que se parte da comunidade, se toda a comunidade, porque quando você divide, ainda é muito pior. Né? Você, quando tem uma remoção, já é sofrida por povo. Agora, quando você divide, vai parte, fica parte dessa comunidade, ainda é pior ainda. Né? Mas a tentativa é que fique toda a comunidade. A gente está, eu fico, na verdade. A gente não é dono da vontade do povo, a gente respeita aqueles que querem sair, né, por já morar há 20 anos aqui sem infraestrutura, tem o governo que dá atenção para essa comunidade, né, porque essa comunidade não tem muito interesse político, que é uma comunidade muito pequena, não é o meu do Alemão, não é a Rocinha, que é o de vários, né, governos, deputados, uma vez só, não tem muito interesse político, né, os necessários que sugam os nossos votos, de qualquer maneira, mas eles não têm aquele interesse de se construir grandes empreendimentos dessa comunidade, como tem na Rocinha, como tem no Morro do Alemão, mas a gente está aí, a gente está lutando, né? A gente vai continuar nessa guerra com a prefeitura, e eu vou apostar isso tudo no judiciário. Eu quero ver, eu tenho 59 anos na minha vida, trabalhei a minha vida toda na construção civil, fazendo com que a cidade crescesse, e enriquecendo muito picareta dessa cidade. E quero acreditar, né, que nenhum juiz desse Brasil, desse país, vai ter a cara de pau de dar a ganha de casa às pessoas que estão vendendo aqui. Aí, muito obrigado, então, pela sua participação aqui. O negócio é continuar a luta, né? Esse foi nós ouvimos o Altair Antunes Guimarães, é o presidente da Associação de Moradores da Vila Autódromo. Nós estamos tratando aqui, a partir dessa situação da ameaça de remoção da Vila Autódromo, que é uma ameaça permanente já há bastante tempo, para tratar mais dessa questão de política de moradias, política de ocupação do solo, política urbana do Rio de Janeiro, inclusive de mobilidade urbana, porque se você transporta as pessoas para regiões distantes, você não tem transporte coletivo, você não tem os serviços essenciais que essas pessoas, aos quais essas pessoas têm direito. Eu gostaria que vocês fizessem também um balanço dessa situação a partir da Vila Autódromo. Rômulo. Enfim, é o autódromo. A gente tem que notar, então, como que a história se repete, né, no Rio de Janeiro. Isso que é um problema, né? Por exemplo, por que sempre que tem que fazer uma passarela, as pessoas vão, os poderes públicos vão encontrar um jeito de colocar essa passarela passando no meio de uma favela para, né, para causar remoção? Isso é uma história do Rio de Janeiro. Por que na hora de construir uma rua, os poderes públicos vão dar um jeito de fazer com que essa rua faça uma volta mirabolante para passar dentro de uma favela e causar remoção, né? Por que políticas de urbanização na cidade relacionadas a grandes eventos tem que sempre causar a remoção de milhares, dezenas de milhares de pessoas? São histórias que se repetem, assim, é impressionante como que em 1922, isso é interessante notar, houve o aniversário de 100 anos, né, da independência, e também nós tivemos uma exposição universal no Rio de Janeiro. Foi feita novamente uma política de limpeza na cidade, o Morro do Castelo foi destruído, né? Milhares de pessoas também perderam, centenas de pessoas perderam suas casas. Enfim, são histórias que se repetem no Rio de Janeiro de uma gestão violenta e autoritária do urbano. Eu acho que é interessante isso aí que você está falando do centenário, porque os pavilhões foram construídos para a exposição do centenário, vários pavilhões, para 1922, anos depois, décadas depois, muitos deles foram postos abaixo, foram mudados, né, completamente. Quer dizer, você, na verdade, você tem sempre uma política de terra arrasada, você não tem uma continuidade, você não tem uma continuidade histórica, uma continuidade que dê uma cidadania. Por isso eu acho também, e queria que vocês falassem um pouco dessa questão no final do programa, dessa questão da cidadania. Muito se fala de valorizar o cidadão, de dar direito ao cidadão, mas o cidadão, ele também tem os deveres dele e ele não sabe que tem os deveres. Ele considera o voto um dever quando, na verdade, é um direito. Você tem o direito de eleger, você tem que valorizar isso aí, trata como se fosse um dever. Mas, de qualquer maneira, para a gente fechar, amarrar nessa questão urbana, que é a questão da ocupação do solo, Jorge, queria que você fizesse uma intervenção. Não, Luiz, eu acho que é fundamental essa questão que você coloca da cidadania, e eu acho que pelo menos uma coisa, uma lição a gente está aprendendo nesse ano de 2013. A política voltou a ser um tema das pessoas, né, do cotidiano. As pessoas estão se reapropriando da política, independente se vão se decidir por votar ou não votar, em quem que vai votar. É óbvio, a eleição é um momento importante da política, mas ela é um pequeno momento, né, da política. A política, ela se dá no dia a dia, a política se dá na organização constante, se dá na luta permanente. E aí é que a gente deixa essa mensagem. Se tem uma lição que a gente aprendeu nesse ano de 2013, é a lição de que a luta precisa ser permanente, a organização precisa ser permanente. A cidade só vai ser nossa quando a gente considerar essa cidade nossa, quando a gente estiver organizado para lutar por essa cidade. Porque enquanto a gente tiver governantes de bando, como eu vou repetir isso exaustivamente, como esse prefeito que está aí, esse governador que está aí, enquanto a gente tiver uma população que, ainda que indignada, ela não consiga se organizar para lutar contra esses caras, a gente sempre vai ficar dando murro em ponta de faca. Eu acho que o exemplo da Vila Autônoma, o melhor exemplo que a Vila Autônoma pode dar é esse, é de permanecer na luta por 20, 30, e se for necessário, ainda mais 20 anos, mas que com a certeza de que só com a luta que se conquista a dignidade. Ainda que, óbvio que ninguém torce por isso, mas ainda que no final da luta eles percam, mas eles não perderam a dignidade. E é com a dignidade que a gente se mantém na luta e a gente consegue uma cidade nossa para todos. O exemplo da devolução do antigo Museu do Índio à aldeia Maracanã foi bastante eloquente e, na verdade, ele é emblemático dessa luta das ruas, dessa coisa que começou com os 20 centavos e não era 20 centavos, nunca foi 20 centavos. Vocês acham que é preciso a determinação do Altair, que ele falou aqui no telefone, vocês ouviram, de continuar a luta, de vamos pressionar e vamos... isso aí vai conseguir manter? Nós teremos condições de manter isso agora que vai ter um ano eleitoral? Como é que vocês veem isso aí, Rômulo? Logicamente que o melhor caminho para se fazer essa luta, que é uma luta política, é nas ruas, eu não tenho dúvida disso. O resultado, o tipo de luta que dá mais resultados é a luta na rua. Inclusive, ano que vem, que é um ano estratégico, 2014, ano de Copa do Mundo, o Brasil vai estar no olho do furacão, né? Vai ser visto pelo mundo inteiro. Esse é um momento especial para se organizar essa resistência, mas sabendo também que vai ser um ano muito especial em termos de repressão. As últimas passeatas dos professores já mostrou isso. Novas leis sendo criadas, nova forma de atitude da polícia, que ela sabe que tem que começar a reprimir agora para conseguir seus efeitos ano que vem. Para segurar, né? No ano Exatamente. Que vem, senão não vai nem segurar. Né? Mas isso não é problema, né? A gente sabe que quem mora em favela ou mora em periferia, se tiver medo de polícia, não vive, né? Quando a classe média estava na rua gritando o gigante acordou, os favelados desceram e disseram a favela nunca dormiu, né? Porque isso que a gente viu aqui embaixo é comum, é usual na favela de toda maneira. Jorge, você, para o seu encerramento aí para amarrar. Eu acho que só o que a gente pode pleitear nesse momento é isso, é manutenção das lutas todas, tentar uma apoiar a outra, que isso é uma coisa fundamental. A Vila Autódromo também, ela, apesar de toda a resistência interna da comunidade, ela também se fortaleceu muito quando outros movimentos vieram apoiá-la, e ela hoje, ela dá suporte para vários outros movimentos, inclusive lá na Aldeia Maracanã ela teve presente. Então é fundamental que cada organização, cada movimento se solidarize e se una nessas lutas, porque realmente a repressão vai vir muito forte e a gente tem que sair dessa disputa com polícia na rua e a gente conseguir chegar no andar de cima, pegar esses caras e forçar que eles cumpram a sua responsabilidade. Inclusive, forçar até institucionalmente, que ano que vem é ano de eleição. Exatamente. Então nós vamos ter essa situação também. Gente, eu quero agradecer a participação de vocês, o Jorge Borges, geógrafo especialista em planejamento urbano, e o Rômulo Matos, professor de história da PUC, com doutorado em história social e tese na área de história das favelas, e também ao Altair Antunes Guimarães, presidente da Associação de Moradores da Vila Autódromo, que foi o nosso ponto de partida do programa de hoje para a discussão de várias questões sobre o Rio de Janeiro, a ocupação do solo, desenvolvimento o modelo de cidade que se pretende e tudo mais. O Tema Livre fica por aqui. Um bom dia para você. Amanhã às 10h05 nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.